0094. Cruzando ingresso na Juliette, porta 8, parte 1, atento ao ponto da companhia, efetuando o reboque. Visual com dono reboque, está prosseguindo parte 28. Mais para a rota, por si, né? Copiado, mais para a rota. Mais para a rota. Coração, mais para a rota. Passando de metro, bravo delta, mantém as costas visuais, ingresso via corredores, reporte para a descida. Bravo, bravo delta, desça para 1.500 pés, o ajuste em Salvador, 1.014. Índia November Alpha, Lima Hotel, no 7, reporte pronto para decolagem. 1140, chame Recife, frequência 12545, alterno 12685. 25 a 5, grato. Chocó aberto. Estão 3191, não autorizado, Galeão, via pela venda 857, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil saída da El, Leda, após Irume, aciona 5542, controle 119, decimal, então. Então, 3191, no cotejamento correto, no 5, reporta pronto. Livre da colagem, pistão no 7, vento 09, 0 graus, 1 no mais. Alfa Tanitão, o Matheus se realizou visual via corredores, definitivamente para 2500 pés, o ajuste em Salvador 2014. Decolou 802, curva esquerda para o outro corredor forte, reporte livrando o campo. Esquerda, ela vai estar livrando o campo, ainda na lateral. Confere, Guarulhos 360, pronto, olha. Azul 4207, autorizado Guarulhos, via Pujulu 10, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue o perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5546, controle 119, decimal 8. Papa decolando 17 no corredor norte, o Índia 9 grau. Papa Romeu Índia 9 grau, Matheus Ferreira, outro visual, 9 pés, corredor forte. Visual 9 pés, corredor forte, Índia 9 grau. Quatro dois zero sete, saída da El, Leda Motiva, reporta com pronto. El, vou na prova rotatória, reporta para Tango Juliette Bravo Delta, controle. Tango Juliette Bravo Delta, forma praça, a sua posição de 9 horas, 190 milhas, mesmo rumo, com Charlie 402. Cruzando agora o 060 em descida para 2106. Papá, Alfa Tango Tango, forma praça, 3 horas, 9 milhas. Cruzando 4.000 pés, em descida para 1.500 pés, um carro 402, no mesmo relé. Apatão, Juliette Bravo Delta, da presente, chame na frequência livre, a coordenação de contratos locais e para feliz em Vera Cruz. Me chame no através de Vera Cruz, o Papatango Juliette Bravo Delta. Romeu, é cobrado para cuidar. Tá, Romeu, é cobrado, gente, mantém-se regra de voo visual, autorizado o cruzamento da 1-0 entre Duna e Simbra, reporte final para todos. Sim, mantenha-se em 500 pés, deseja a linha litoral ou direto por isso. Sim, mantenha-se em 500 pés, aposta para o radar. Papá Alfa Tango Tango, da presente frequência livre para a coordenação com os tráfegos locais, me chamam para a Vera Cruz. Cruz. Papá. Eu vou Guardião 08, Código com os traços do seu caso, você pode ser agradecida. Vamos falar para a gente do Guardião 08. Papá Romeu, Romeu, Alves Cabral, quando possível, chamado pouso. Romeu 450 copiado, reposta através do Paradabá. Santos 198, é só a identificação, do separamento de voo 050 via Cigara Mari. Fortaleza. 094, bom dia, Golf confere, pronto, cópia. Pronto. 094, autorizado Fortaleza, via Cruzeiro 19, após conforme rota, nível 370. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Frontier, aciona 5533, controle 119, decimal 8. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Cruzeiro 19, após conforme a rota. Decola do teste por baixo esquerda, Momo Frontier, no perfil, cena 5533, controle Salvador 119, decimal 8. 094, atendimento correto no ponto 8, chame pronto. Chama de pronto, né? Guardião 08, certo, autorizado descida para a altitude de tráfego, aperte as aeronaves prosseguindo para Vera Cruz, via corredores, porta para o retorno e direto para as bancas. Autorizado descida para a altitude de tráfego, já está aí, chamando a altitude de tráfego. Santos 191 no portão 5, autorizado, chama táxi. Juliette Bravo Delta, no começo na frente de corredores até as paredes. Correu 4207. 4207, bom dia. Bom dia, se você tiver confirma, a pista permanece menos 380, né, pista 10. Primo, os primeiros 380 metros deslocados. Certo. 8 0 Centro, passa a perna. Alfa Tango Tango, Centro, o ajuste em Salvador, 1014. Para 3198, desça para 3006, o ajuste 1014. Bravo Delta, vou ir direto à rotatória. Direto à rotatória, vou ir direto. Pausa 319 para o táxi, eu vejo 1-9-7-3-21, capina. Tá 319, autorizado táxi via parte 1, ir até o ponto de espera. Ponto de espera 2, 1-1-8, do sinal 9-5, ajuste 0-1-4, morro. Pátio 1 no Índia, ponto para 324, obrigado, tá? 6897. Leste Bravo Delta, senta a guarda. Delta 4207, me escuta? Prossiga 4207. 22, eu chamei 1234. 234. Bom dia, tá 3191, 0 pronto. Juju, nós vimos alinhar e decolar, 120 graus, 14 nós, está de cabeceira de local a 380 metros. Alinha e decola, está 219. Это граната, как вы видите? Чем? Это самая торга, там 1895. Без 85, граната, браво. Passando o Juliette, Bravo Delta, está agora 5 filhos para a rotatória, solicita, se possível, uma base para a 1-0. Gente, Juliette, Bravo Delta é porta... conhece a IMA? Conheço sim. Gente, é porta vertical da na IMA, a gente avalia mais próximo aqui a condição. A intenção é já prosseguir com a base pela esquerda, quando na vertical da IMA, para a pista no zero. Porém, é porta animar pra, na IMA para a gente fazer uma avaliação. Positivo, pode descer para a pista aí? Afirmo. O altímetro no 0, 1-4, vento 100 graus, 1-4 nós. Maravilha, 2-14, o Brasil. Só confirmando o direito para o Delta, o altímetro agora 1-0 no 3. 13 graus. Isso que é essa uniforme, prossiga. Pista da... tá pista no zero. Reposto na final do 1-0, baixar travado, informo, cabeceira 1-0, deslocada em 380 metros. Paciente, reposto na final 1-0, Juliette Bravo Delta, baixar travado. San 3191, decolado Salvador 22, controle Salvador em 19.8. Controle 19.8 da 3191. Sobre esse Mike, deixa para 1.510, o ajuste 1014. 1014, 1510, guarda esse Mike. Salvador, bom dia, TAN 3191, cruza 2, meu pés, asa é 1. TAN 3191, contato radar, tudo para nível de voo 340, saída da L. 340 nada é um autoriza pro de Leda? Autorizado em Leda, tá 3191. Ok, voando direto Leda, tá 3191. Alfa Tango Tango, visual com campo. Opa, Silva. Pela torre, 118-95. Pela Zebra Alfa, Matheus e a Corredor Interlagos, eu passo a rotatória. O reporte da volta da EMA, o altímetro no 0 ou no 3? 3, semana passada. 5, isso, tem que olhar para. Salvador, eu aloguei para o 327. Tá, vamos para o 327. O 4207 no portão 3, autorizado, chama táxi. Tá autorizado, o 4207. Estamos direto de Bravo Delta, seu solo aos 24. Deve direita, chama solo 121, decimal 1. Alfa Tango Tango está presente, 360 pela esquerda, mantém esperando o setor devido ao Airbus da TAN na aproximação da 1-0. Vende iniciando 360 pela esquerda, Alfa Tango Tango. Alfa segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá, atente ao acelerador. 3198, pessoal. Sam 3198, bom dia. Informa altímetro 10 no 3, cabeceira 10, deslocada em 380 metros. Tem aqui no Otan? Sam 3198, autorizado pouso, pistão 0, cabeceira deslocada, o vento 080 graus, 11 nós. Sim, cabeceira 10, deslocada, 3198. Informa o tráfego, um Charlie 402, setor norte do campo, altitude do tráfego 1000 pés, não interfere na sua aproximação. Ok, graças a Matão, 3198. Então, no projeto final do 17, aguardando a autorização de pouso, tráfego avistado. Ok, conseguindo, aguardando a autorização de pouso, avistado. Já baixar a travada? Afirmo, baixar a travada. Sente. Alvador, do 9-4, para a possibilidade de acionamento, pois. 094 no portão 8, autorizado, chama táxi. Chamaria o seu táxi. Tango autorizado pouso, pistão 7, o vento 100 graus, 1-2 nós. Após o pouso, pátio 1? Sente. Zona 98, seu solo 27, livrou, chama o solo 1 do Zona Decimal 1. Cinquena, alterna, 1339. Recife 1251 ou 13395, da 3, zona 9, ó. Azul 4082, esse homem identificação, autorizada a Chila Mari, desça para nível de rua 050. Autorizada, direto do Lomar, azul 4082. Libra na Taxi Lima, mantém a posição na Lima, chama o solo 121, desça 1. Informando o trecho da Mike em obras aí, caso haviste pessoas. E ainda, eu aponto para o 10, corre 18, decimal 95, 10 na trecha Rússia, o azul 4207. 12, decimal 1. Tango Tango, bom dia. Mantenha a Taxi Lima. A 3198, Juliette, portão 2, Fatima. Juliette, portão. Tango Tango, seguirá o Boeing da Gol, finalizando o pushback. Após, reporta para ingresso no 43. rotatória, vem do campo. Lá, a partir da cabeceira 10 deslocada em 380 metros. Autorizada a minha área do colar a partir da cabeceira deslocada de 380 metros, azul 4207. Só confirmando 380 metros. 380 metros. Complementando o vento 100 graus, 11 nós, azul 4207. Bola 094, autorizado táxi, via pátio 1, Índia, Capão de Espera, ponto de Espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 013. 1-0-1-3, recebo táxi, pátio Índia, ponto de Espera da 1-0-1-8, decimal 95. A esquerda é a ponta curta, final pistão 7, altímetro 013, o vento 100 graus, 109, é a ponta curta, final pistão 7, Índia, 9 graus. Cortando pela esquerda, vai passar na curta final aí de 9 graus. Papai Humberto, Oscar Fox, acione identificação, prossiga na chegada Mário, CNH 10014, isso para o nível 060, hotel Oscar Fox, confirme se recebeu o ativo. Desejo ficar o procedimento terminado, até a outra foto. Gente, autorizado, piloto de serviço 366, até a outra foto. Olá, e o Pátio? O general no 014 autorizado, sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Voa linha e mantém a partir da cabeceira deslocada em 380 metros. Ali mantém a cabeceira deslocada em 380 metros. Ali mantém, canal 094. Cabeceira deslocada em 380 metros, o voo no 094. Sempre a informação boa. Azul 4207, os 32 decola, controle 109.8. Controle 109.8, 4207, bom dia. Galhão. 556, número 2 para a cópia, guarda. Guarda. 8, suba para nível 130, que é a Salvador 104. A princípio no setor oeste da ilha. Se possível, Guardião 08. Você chama a torre 1895. 5207, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. Saída da EL, 360, podemos voar essa posição, senhor da EL? Somente azul 4207. Direto da EL, 4207. Tem que dar voz, que é o controle. Informação boa, gente, aponte 3 minutos para rotatório, canhão no 014, Mike para voz. Doutor, gol no 864, bom dia. Bom dia, gol no 864, acione a identificação, deixa eu ver a chegada a Mário para o nível 070, canhão no 014. 070, no 014, Mike, escuta o R9-10. Aguarde o R9 da pista no 0, gol no 864, confirme se recebeu a notícia. Recebeu, tem mais filme, informação boa. Oscar, chama a torre Salvador 1-1-8, decimal 9-5. Consegue vir a pista, Juliette Bravo Delta, reporte pista livre. Torre Salvador, o Mike Bravo. Mike Bravo, Oscar, confirma a intenção. Até a fogo, não passa. Prossegue, sem conhecimento da IMA? Eu não. Reporta na vertical da RIMAR, o Mike Bravo Oscar, altímetro 1-0, 1-3. 1-0, 1-3, chamada vertical da RIMAR. 1-0, 1-4, contato radar, suba, para nível 370 na saída MOMO. 370, tá passando o Brasil, seria como vai a próxima aqui? Aguarde autorizado, contigo, o gol no 0-9-4. Corpo, gol no 0-9-4. 1864, autorizado vai direto o Serra Vitor 367 de Santana 4003, CNH 1014. 367, descendo para 4014. O gol no 864. Ciente, não vem grava até a próxima. Direto para mudar também ciente, liberando a pressão 735 agora. Até a próxima. Eu tô chamando pela nossa pessoa, tá? 369? Engenho 369, eu vou no 864. Obrigado. Oscar Fox, autorizado, procedimento aí na pista 1-0, reporte na final. Autorizado, grupo 4082. 4082, chama a torre Salvador em 1-1-8, decimal 9-5, o ILS X-Ray, sem dói. Salvador, 5 no lote, 4082. Salvador, o Oscar, o XKBR, o Max. O Oscar mantém esse setor com curvas pela esquerda, mantendo a altitude 500 pés, devido ao tráfego na final do 1-0. 7, marcando a posição. Torres do 402, dá autorizado. Sou Hotel Delta, o senhor apresentou notificação, o plano, confirme. Isso do Notan, deslocamento de cabeceira 1-0 em 380 metros. Opa, estou ativo, 402. 1-0, vento 100 graus, 1-3-9, cabeceira deslocada. Fiz o pouso, 4-2, cabeceira deslocada. Cruzeiro 8-2, poderia confirmar durante a aproximação se recebe o papi? Tá bem longe ainda, papi. 4-2, vai ficar com o aviso. Ok, se receber, é porta, por gentileza. Isso. Centro Recife 1-2-5 decimal 1, alterne 1-3-3 decimal 9-5. Centro Recife 1-2-5, 1 alterne 1-3-3 9-5, azul 4-2-0-7, bom dia. Então, após Leda, Irume, o controle 119.8 e o transponder 5571. Chegada Mari para o nível 050, o QNH 1014. Negativo, mantenha o presente setor, o mic pra voz, aguardando a autorização. Ok, zero metro. E o seu cortejamento tá correto? Chamara o push, acionamento, gol no 556. Chamara gol no 556. Gol no 80, gol no 864. Negativo, papi. Gente, utilizando fuso 120 graus, 149, está procurando zero deslocada, 402 da zona. Gente, 402. Salvo, salvo, prossiga. Procede para pulso, pista no 7, o vento 080 graus, 12 nós. Ok, é papapá, ok? Papapá, Mike Bravo Oscar, autorizado pulso, pista no 7, 090 graus, 12 nós, é o vento. Certo, eu vi a pista no 7, pulso, ou no 7, Mike Bravo Oscar. Falou, Salvador, vou ficar com a posição 4, puxa, está na base. Autorizado, jantar. Identificação nessa via chegada a Mário para o nível 060, QNH 1014. Desce via Mário, 060194, discutiu o voo 39, voo 162. Chame antes da Juliette. Afirmativa. Obrigado. Até o Oscar Fox, chama a torre Salvador em 1-1-8, no sinal 9-3. Autorizado na VTEC Mike, se aproxima da reta para avisar para o capa. Altímetro no 0-1-3, o vento 080 graus, 1-4 nós. Nem ciente do Notan, a cabeceira deslocada 1-0 em 3-8-0 metros. Ciente do Notan, e caso o senhor autorize, não tiver nenhum tráfego aí, a gente pode pousar na 17. Ciente, reporte para o cancelamento visual do plano. Ok, está cancelando no momento, ingressando numa base pela 17, ok? Ciente, que plano modificado aos 4-4, curva agora à esquerda, para uma base pela direita, para 17, ou até o Oscar Fox. Ciente, vou morar na final. Que mais chama torre, eu não corrijo. Não vem aqui mais que mantém o escudo do controle. É uma boa escudo do controle, Mike. Tang, ingresso à primeira direita, taxi e mate já foi liberado pelo Infraero. Reposta na, no ponto fora da Quebec. 35. 2, 3, 4, 6, 6, 5, 4, mais um 4, 6. Vai girar a base da 1-7, o hotel Oscar Fox. Reporte essa 1-7, baixada travada, hotel Oscar Fox. O time que permanece no 0-1-3, 100 graus, 1-3 nós. Reporte baixada travada. Na Oscar, novamente, mais chama a torre. 1-9, isso não é o seu. Que é esse, vai chamar a torre. Eu acho que você quer mais. Táxi, direita, ponto espera da 10, 1895, a torre. 17, da ponto espera da 10, 1895. Obrigado, tá bom. Dia. 4082. Ingresso no pátio via Juliette, portal Verona, fique atento. Aeronave da Gol, taxiado. Alfa Tango Tango, confirme na escuta do som ainda. 1895. 1895, obrigado, um bom dia. Bom dia, bom pouso. Obrigado, até daqui a pouco. Eu dei 733, agora de copo é o quarto. 6-3-0, reporte estabilizar no localizador. 2-10, 1-0, 1-4. Reportar a estabilidade no localizador H2-5-5. Só confirmando, está livre da reunião, tá? Afirmativo, acho que é 6-2-5-5. Pode estabilizar a reunião, tá? Também que a gente fez, está sem slide, né? Sem slide, o procedimento. Pode entrar. Autorização, é demais. Pivô 1556, ponto espera, toca. 1556, bom dia, mantém o ponto espera. Alterar. Salvador, bom dia, gol 1864. As duas milhas do Serravito 372, baixou e travou. 1864, com sua aproximação, altímetro 1013, o vento 1110 graus, 099. Tem ciência do Nortan? Deslocamento da capiteira 10 em 380 metros? Firmo, ciente. Última aproximação, aguardar a transição de pouso, gol no 864. 864. Confirma o bom assim que você comeu, altera a possibilidade para decolagem? Confirme. A pista na zero altera a possibilidade para decolagem? Negativo. A cabeceira se encontra deslocada em 380 metros. Voo no 556. Tá bom, obrigado. Japão Meio Hotel, Oscar Fox, seu solo aos 47, confirme o pátio. Aero está, seria. Gente, eu estou na frequência livre. Alfa Tango Tango, autorizado cruzamento da pista 97, segue o Citation Excel, estou na frequência livre, Alfa Tango Tango. 5-7-5. Andar 1-0-1-4. 0-5-0, preciso o RNA, está presente, autoriza o voto ao Vitor 38. CTDJ autorizado o 368 ou 369, o gol no 962. É, isso vai estar voando 368, o gol no 962. Entendi. Ele pôs a 1-0, ciente da cabeceira deslocada, voo no 864. Quanto parque de pipoca? Tá bom. Solicita a final da festa com a Ranger anotado, esquerda para a 1-0. Ciente November, Yankee Mike, reporte na vertical da Enimar. Reporte na vertical da Enimar, November e Mike. Para 1-5-5. Qual setor em Salvador? Ok, o Vitor Hotel Delta, chame a torre para decolagem. 1895, seu pai. Reporte para decolagem, o Victor Hotel Delta. Autorizado, voo no 790 e aguarde a cópia e reporte quando pronto para o táxi. Sim. O Força Aérea 2733, qual a intenção de voo? Mil pés. A frequência da torre 1895, controle 19, 8, o transponder é o 0132, Fuselho 2733. Passou o Fuselho 2733, cotejamento correto no pátio militar, torre 2895, posicionamento e táxi. Fiz um 1, não é isso, senhor? Afirmo, 121.1. Obrigado, até já. Reporte para o táxi, Fuselho 2733. Golo 556, autorizado a decolagem, pista no 0, 100 graus, 1, 2, nós. Pista de decolagem, pista no 0, Golo 556. Link Mike prossegue, final do ano 0. Informa o cabeceiro no 0, deslocado em 380 metros, trem fixo, novembro Link Mike. Cabeceiro, novembro Link Mike, prossegue final no 0. Minha identificação, dessa via chegada a Mari, para o nível 060, Kenizal no 0, no 4. Eita, sua de 060. Possibilidade de voar após uma voz direto do estado? Do direto do estado, o Oceano 6200. Oi, Oceano 6200, um abraço de voo, obrigado, 6200. Constante Lima, chama a torre Salvador 1 no 8, decimal 95. Eu estou fazendo as contatas. Salvador Cordial, bom dia, papai, onde é o Foxtrot Lima? Como o Foxtrot Lima, confirma a intenção? Vou virar essa parte do BTA, passou através do parque do Foxtrot, chama a TFM. Gente, pouso na BTA? Afirmo. Gente, estamos para 5 lotado, ok? Prossegue o reporte na vertical do farol de Itapuã, onde o Foxtrot Lima. Afirma, o TFM para 5 lotado, mas o pouso é na BTA, depois é na vertical de farol de Itapuã, ali não. Gente, Golo 556, decola do 52, 198, controle, bom voo, bom final de semana. 198, obrigado, bom fim de semana, Golo 556. Realizado o RNAV da 10, Golo 1162. Victor Hotel Delta, pronto para decolagem? Pronto. Reporte fora do solo, o Victor Hotel Delta. Decolagem por quanto risco? Novembro, Mike Mike autorizado pouso, pista no zero, cabeceira deslocada em 380 metros. O vento 080 graus, 159, novembro, Mike Mike. Primeiro ponto, pista na agora, novembro, Mike Mike. Lembre táxi, parte militar, táxi hotel, reporte da hotel para o cruzamento, o 2733. Vitor Hotel Delta já fora do sol. Vitor Hotel Delta, fora ao 53, intenção é Itapuã inicialmente, não é isso? Afirmo, é hora Itapuã, ponto Itapuã. Ok, o senhor vai manter inicialmente 2 milhas da final da 97, aguardando autorização para prosseguir até Itapuã, o Vitor Hotel Delta. Vai aguardar 2 milhas afastado, Vitor Hotel Delta. Meu Fox Lima na vertical do Salão de Itapuã. O meu Fox Lima, atenção é BTA, não é isso? Afirmo. Mantenha espera vertical de Itapuã, aguardando instruções. O meu Fox Lima. Afirmo aqui, toma a telefone. Foi Salvador, bom dia, Xanel 6255, localizador da Aurora 0. 6255, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, boa tarde. Tá, tá, tá. Alguém vem aqui mais, solo 54, direito no 211. Eu só fazer muito bom dia, papá, Romeu, Romeu, mais papá. Solo, papá, como é que eu na letra? Pá, Romeu, mais papá, linha litoral norte, continue via linha litoral norte aguardando instruções da torre, ok? Romeu, mais papá.